da WebJet Lima, tem 28, voo 174. Tu confirma visual com o Embraer da Azul ingressando taxi Alpha. Visual. Após a passagem do Embraer da Azul, ingressa via Alpha e reporte antes da Juliette para ingresso no 328. Ok, após o Azul vai ingressar via Alpha, reportar antes da Juliette, vamos no 328. Boa tarde do Papa Tango, Juliette Tango Zulu, no localizador da 28. Papa Tango Juliette Tango Zulu continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 28. Aguardando autorização de pouso. Tango Zulu, continua. Web 6721 no decola os 29, controle 1935, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, cordial boa tarde, objeto 6721. Decolou na Momo Frotinha, sua escuta. Web 6721 no contato, radar, vigilância sobe e mantém o 330, sai da Momo. Sai da Momo 330, com a possibilidade de coordenação, uma proa direto Froti. Ou até mesmo a coordenação com o centro pro Diabuco? Inicialmente vou em Momo aguardando o 6721. Ok, corrola então para Momo, o 6721. Taxi via pátio principal, após próxima direita, ingressando no pátio 3, Kilo e Alfa. Ponto de espera, pista 28, taxi Golf, torre 118-6, ajuste no 012, bom voo. Momo 754, livre decolagem da 28, vento 240 graus, 109. Decolagem 28, gol 1174. Oscar Bravo, frequência livre. Bravo. Voo 328, Juliette. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4089, pronto, ponto espera, pista 28. Gente, mantenha o ponto de espera, Azul 4089, devido a tráfego na final da 28. Sete, mantém ponto de espera, 4089. Voo no 754, decola aos 32, controle agora em 1, 19.35, bom voo. 0935, voo 1, 7.4. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus com 09 nós. Fala, Zulu. Após o pouso, prossegue o pátio 3, o Juliette Tango Zulu. Afirma, sim. Sente. 754, contato radar da colégio, submarquinha 390, saída Aron. Sim, exceção 390, na saída Aron, voo Azul 4089, alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha e mantém, pista 28, 4089. Autorização material. 24, só um minuto, cópia. Agora vem. O solo 3805 no 11, puxa sana. Exato, é 305. Tá no portão 1-1, confirmando? Confirmo, 1-1. Ali o bicho metade, tá 305. Ele chamarei 305. Ele prossegue em frente, liberando a Delta. Solo Salvador, Rio 9649. O Rio 9649 tem um plano para Curitiba, nível 360. Quer informar a nossa provável saída, senhor? Boa tarde. O que número via foi preenchida no plano? 4850, até com mais após a 4824 até Brock. Leda Eudes, Rio 9649 será subida. Leda Eudes, obrigado, 9649. Bom dia, até 3216, correção, boa tarde. Tá sem esta informação, Sierra, autorização para Fortaleza, quando possível. Vinte Zulu. Tchau, número 3 para a cópia, aguarde, 132 no meio. Salve, saída é a Momo. 4089, livre decolagem da 28, vento 240 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, 4089. Para a cópia também, 3. 360 para a Curitiba. Caso Marcelo é dia, próximo 40. Eu vou chegar só um minuto. Agora o Rio 9649 é o número 2 agora. Obrigado. Zulu. Táxi via Pátio 3 está autorizado. Via Kilo até o Pátio 3. 924, cópia. 5 alterna 2005. 5-5-2-6-5-4 escuta cópia. 9-2-4, pra cópia. 9-2-4, Maceió, 350 autorizado, aerovia Peruísque 5-8 até Orago. Apoio direto Maceió, decola da pista 28, após a decolagem mantém por até 3.000 pés, após curva direita na subida Aron, transição Caju, aciona 5404, controle 119.35. 028. 1806, alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha e mantém. Azul 4089, decola aos 37, controle agora 1935, bom voo. 1935, bora. 5 gol, 9-2-4. Aí pronto, pushback, portão 01, no gol 9-2-4. Chama 9-2-4. 5-5, pode passar a posição Irem acima de 2-5-0-9? Afirmo. Obrigado. Controle Salvador Azul 408, 9800, mantendo alinhamento. Azul 4089, contato radar na decolagem, subiu ontem ao 380, prossiga com forma autorizada. Forma autorizada, 380, 4089. Voo 9806, livre decolagem da 28, vento 240 graus, 10 nós. Livre decolagem 289-8206. Largo número 00, informação é a Sierra, aguarde cópia número 3 para Natal. Prepare Aron, transição Zipar. Aron. Negativo. Solo 3805 para o táxi. Com 109 a bordo, 4 horas e 7 de autonomia, alternando Galeão. 05 táxi autorizado, pátio principal após Alfa e até a Golf. Antes de ingressar no táxi, Golf chama a torre 118, decimal 612, ajusta no 012, pista 28 em uso. Tenham um bom voo e boa tarde. Queita, okay, vai pátio, Alfa e Golf, na Golf chama 118.6, ajustado 1012, 3805, ponto e boa tarde. Corrigir, 6141, identificação, desça para o 060, chegada IPIT. Com 060, chegada IPIT. Gol no 806, decola aos 40, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, gol no 806. Pronto, Fabiano. 9649, Curitiba, nível 3620, autorizado, aerovia Peruíspe 50, até Congonhas, Charlie Golf Oscar, após o Peruíspe 24, e após prossegue conforme o plano, decola pista 28, após a decolagem mantém pro até 3000 pés, após curva à esquerda na subida da El, após Leda e após direto Eudes. Aciona 5403, controle 119, decimal 35. Boa noite, 06. Azul 4089, restrito ao nível de voo 360. 360, restrito a com pequeno desvio à esquerda na Prodidael. Já informa retornando. Boa noite, 06. Rio 9649, pátio 3, chame pronto. Contará pronto, 9645. Trip 5626, aciona identificação, está autorizado chegar de pit, informe para descida. Identificou, chegar de pit, 5626. Fortaleza, nível 370 autorizado, a rota Pezulu 19, e após conforme o plano de voo, decola da pista 28, após decolagem mantém pro até 3000 pés, após curva à direita na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, Cogbo, e após Proti, Fox Romeo Oscar Tango Índia, Proti, aciona 5414, controle 119, decimal 35. Ok, alçando autorizado, nível 370, aerovia superior do 119, decolando da 28. A gente deve manter o perfil similar à saída Momo. Decola, mantendo a proa até 3000, após curva direito com proa de Cogbo. E depois voa frote, controle 11935, transponder 5414 na posição 9. Pacta 3216, chame pronto, portão 09, pushback. Vai chamar pronto, tá 3216. Salvador Ground, gol 1394, good afternoon, have information, Sierra. 1394. Confirm track level requested to Galeão, 360. Yes, sir. Stand by 1 minute to copy, go 1394. Stand by 2 minutes, 1 minute to copy, go 1394, position 05. Will dial departure. Will be dial departure, go 1394. fechar 6315, pode curvar à esquerda na Pro 160 para perda de altitude? Livre. Obrigado. E Salvador, boa tarde, tá 3805 na Golf, pronto. 3805, autorizado alinhar e decolar da 28, vento 200 graus com 13 nós. Alinha e decola na 28, 3805. 1012. 2000 na 012, né? 3905. Nível 370, aerovia Pezulo 10, decola pista 28, após decolagem mantém pro até 3000 pés, após curva direita na subida Aron, transição Zipar, aciona 5406, controle 119.35. Afirmativo 370 autorizado para Natal, decolando da 28, mantém a pro até 3000 após direita. Aron, transição Zipara, pro Zulu 10. 5406, 935, voo 1600. Tá no ponto 2, quero que você pegue a frente. 2600, chame táxi. Alto. Alô, Salvador, voo 924, puxa estacionamento na posição 1. Cruz 2, setor, aguarde o 924. Aguardando, 924. Aeronave escuta o controle, o Salvador trabalha com opera instrumento, teto 1200, visibilidade 4000, chuva forte na final. É 315, sim. 1000, 4000, sim. Sané 6210, sim. 0, until SMAP, Eco Sierra, Mike Alpha Papá, ask via flight plan route. Departure runway 28, after departure maintain heading until 3000 feet, after that turn left, the departure will be dial departure, dial departure after via Lida, direct Lida position, Lima Echo Delta Alpha, then fly Bridge position, Bravo India, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, scope code 5405 and control departure 119.35. Chuva que está vindo do sentido da pista 28, sentido 28-10. É provável que já esteja pelo menos aí a primeira metade aí molhada no sentido 28-10. Obrigado. E o vento aí nesse momento qual seria, meu amigão? O vento está de 210 com 16 nós e nós estamos aí estimando aí 1.200 de teto para final com 4.000 de visibilidade. Muito grato pela informação. Valeu. Afirmo. Go 1394. Go back for RT, call me ready for push and start, gate number 05. Go 1394. Okay, I will call when ready for push. Go 1394. Confirmando 070. Afirmo, trip 5626. Gente. 6141 para o 060. Oxané 6141, desce a 3000 pés, o ajuste 1012. 3000, 1012. 0 na escuta. Ok, mas já segue em cima, senhor, já bom mesmo. Gente, é, chegou no 924, permanece número 2, aguardando autorização, no 924. Ok, tá aguardando. Fala, Salvador, é o 35489, boa tarde, paciente de estação, autorização. Rádio Trip 5429, Terra Conquista, o 200 nível. 6315. Chiné 6315, uma boa tarde. Complete a aproximação, reporte avistando, é o número 1 para pouso. Vento, 210 graus no 49, ajuste no 0 no 2. o primeiro terço já da pista aí no sentido 2810 já se encontra molhado. Positivo, e a chuva já está na pista? É só no primeiro terço aí no sentido da 2810. Aqui não, no caso, nos dois últimos terços aqui está seca ainda. Tá ok, então vento 210 com 14 no 0 no 2, 6395. Está correto. Já está autorizado, no 5? Reporte avistando, ok? Ah, positivo. Arbor, Vitória da Conquista 5420 no transponder, 1935 ao controle, é o trip 5489. É, trip 5489, chame pronto, pushback, pack 3. Pará. redução a 2209. Na proa 250. Ciente, Oxalá Miano Cotuno, após desvio na proa de Usan. Escuta. Deixar simultâneo com a companhia, coordenando com a equipe, o senhor vai efetuar o pushback aí para a entrada da Taxway Índia. Tem condição de efetuar? Afirmo, vai iniciar o push para a entrada da Índia. O Salvador está 3216 para posicionamento, na posição 9. Pela radial 110 de Salvador, descendo ao nível de voo 050. Limitado pela 110, descendo para 050, trip 5626. Desce a 3 mil pés, deixando a 6210. 3 mil, 6210. O senhor poderia informar as condições de vento na final? O vento está forte, mas está estável. Está estável, não está com encher, não. Está com a chuva, ela começa a melhorar a partir da aproximação com a cabeceira. Ah, tá certo. Obrigado pela informação. Ah. Ainda 28, Gol 600. Ativo, por favor, tomar o vento, gentileza. 264, né? Oxalá é 6210, desce a 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil, nível ILS, vai reportar estabilizado, Oxalá é 6210. O trip 5626, desce a 3 mil pés. Para 3 mil pés, 5626. Quilo, via pátio 3, aguarde para ingresso, pátio principal. Alfa, quilo, faz pátio de carga e aguardando para ingresso no principal, 63, 95. Motivo. Direita, 230, 5626. 5626, nessa proa, intercepta. Contato, Uno 600. 160, POB, 1240, Marcelo. Estabilizado, sinal 6210. Usando, é presente, vai reportar estabilizado, 6210. Ponto espera pista 28, próximo ataque Sway Golf, chama a torre 1186, ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Obrigado, Juliette Alfa, para 28, 86, tem um bom. This is go 13904, ready for push, position 05. And by more 2 minutes, more or less 2 minutes, go 1394. Okay, about 2 minutes, go 1394. Se aproximando da entrada no principal. Jaguar, mantenha a posição na saída do parque 3, portão previsto 1-1, portão 11. Estou com o Airbus para liberar o setor. Ah, pois, só o contrato. Obrigado, mantendo a posição então, 63 no 5. 18-6 com a torre. Trip 5626, desce 2000 pés, autorização final LS, reporte estabilizado. Desce para 2000, vai reportar o 5626. Salvador, boa tarde, o Xanair 62-10. Xanair 62-10, uma boa tarde. Completa de aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 agora para pouso. Vento, 190 graus com 10 nós, ajuste no 02 com chuva leve na aeródromo. Tem suas condições, aguardando a autorização de pouso, 1012. Para o táxi, Sultan 3216, estamos com 128, João Pessoa 440. Autorizado, Sultan 3216, via pátio principal, Juliette Alfa, ponto espera pista 28-218-6, ajuste no 012. Tenha um bom voo e boa tarde. Ok, Juliette Alfa, ponto espera 18-6, Sultan 3216, obrigado, boa tarde. Para o táxi do voo 984 com 180 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 641, livrou na Eco. S, torre 118, decimal 6. Completa, chamando a torre 186, 5626, boa tarde. É para ingresso, parte principal. Que Alfa Kilo, 6141. Gol 924, copiada, guarde para o táxi, irá seguir o aeroporto da TAM. É, aguardando, 924. Torre Salvador, muito boa tarde, o trip 5626, final da 28, 3 milhas para usar. Trip 5626, uma boa tarde, é o número 2 para pouso, reporte avistando, informarei pista livre. Vento é de 190 com 10, o ajuste 1012 com chuva leve na aeródromo. Gente, o 5626. Salvador Ground, go 1394. Espera 28. Coro 600, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Manterá um ponto de espera.